a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Queridos, com muita alegria que nós estamos aqui, mais uma vez, para juntos adorarmos o nome do Senhor. Tenho um filme antigo que tem por título Alice no País das Maravilhas. Ela diz uma frase que fez sentido na minha alma quando eu voltei para o Brasil, que não existe lugar melhor do que o nosso lar. É bom demais ser brasileiro. É bom demais ser nordestino. É bom demais ser cearense. E eu estou muito feliz por juntos aqui estarmos reunidos para adorarmos o nome do Senhor. Na nossa língua, a língua que Deus nos deu, a língua, o falar do nosso coração. Louvado seja Deus pela vida do reverendo Roster, que me concede essa oportunidade, ao querido conselho da igreja. Reverendo Roster, para mim não é um colega de ministério, não é um companheiro de ministério. Reverendo Roster, ele sabe muito bem a igreja, mas é bom sempre enfatizar e falar novamente. É meu pastor. Pastoreia minha alma, meu coração. E se eu estou aqui diante de vocês é porque Deus o usou aproximadamente 8 anos atrás, quando uma equipe de missionários da Jocum, só tinha cabeça, não tinha corpo, entrou nessa igreja no ano de 2008. O presbítero Roberto Lúcio estava pregando sobre a graça de Deus. E Deus usou de graça para com a minha vida naquele dia e mudou a minha história. Com a minha esposa, que Deus me deu, Ellen, caminhamos juntos para as mansões celestiais. Vamos juntos, meus irmãos. A caminhada é dura, é longa, espinhosa, choro, lágrimas. Mas no final de tudo, Deus te coroará. No final. Não agora, não aqui, mas na pátria celestial. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Um texto conhecido será o texto da nossa exposição e para edificação da nossa alma. Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Façamos a leitura de forma participativa. Lerei os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares, mesmo assentados, mas com temor e reverência diante do Santo Livro de Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Oremos mais uma vez. Querido Pai do Céu, assim como teu servo orou, oro ao Senhor. Que o teu nome seja conhecido, temido e respeitado no meio do teu povo, e que a graça e o poder do Espírito Santo domine esse ambiente. Concede-me a graça de pregar a tua palavra de forma inteligível, para que o teu povo possa se submeter aos mandamentos do Senhor e contemplar a beleza da tua graça se movendo na história. É a oração que faço a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, a graça de Deus, de fato, é algo que percorre toda a Bíblia Sagrada. Do livro do Gênesis ao Apocalipse, nós percebemos a graça de Deus caminhando na história da humanidade, na história de Israel. Enquanto Cristo, o Senhor Jesus, se fez carne, foi possível assim perceber, visivelmente, tangivelmente, essa graça manifestada no período apostólico. O apóstolo João, no capítulo 1 do seu evangelho, ele fala que nós vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E ele continua dizendo que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E quando nós analisamos os evangelhos, a perspectiva que fala do desenvolvimento da caminhada de Cristo e por onde ele passava, de fato, coisas maravilhosas aconteciam. Por quê? Porque ele era a própria graça. Ele é a graça de Deus manifestada a nós, homens, pecadores. E por onde ele caminhava, vidas eram libertas. Mortos, ressuscitados. Escravos recebiam a liberdade da alma, do jugo do pecado, tais pessoas eram libertas. Aos cegos ele deu visão, aos enfermos ele curou. E por onde ele caminhava, a graça de Deus era manifestada. Todavia, em alguns momentos, tais pessoas, e nós sabemos por quê, porque não foram alcançadas pela cruz, e não estavam dentro do número, do plano original de Deus, não davam ouvidos àquela voz bendita e eterna do Deus Todo-Poderoso. E versículos e capítulos anteriores, nós percebemos isso através de uma parábola. Quando o Senhor fala da diferença de um publicano e de um fariseu. Da humildade e da soberba. O soberbo nunca tem a necessidade, nunca terá em seu coração a necessidade de invocar e clamar por Deus. Porque ele se acha autossuficiente. Mas aquele que é pecador e reconhece que é pecador diante de Deus, bate no peito e clama por misericórdia. Os versículos anteriores, no capítulo de número 18, o Senhor Jesus caminha e um jovem, rico, formoso, apresenta-se diante do Senhor e pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O Senhor fala: por que tu me chamas de bom? Só há um que é bom, o nosso Pai, o Pai Celestial. Guardas e conheces os mandamentos? Desde a minha infância, disse o jovem, eu conheço e guardo esses mandamentos. Todavia, o Eterno sabia o profundo e o escondido. Sabia que na alma daquele jovem, na alma daquele rapaz, existia a divindade chamada Mamom. E o Senhor Jesus, que é o grande cirurgião, trabalha de forma pontual para que as nossas vidas sejam libertas do poder do pecado. Disse o Senhor: vai, dá tudo que tu tem aos pobres e vem e me segue. O jovem, vendo que era possuidor de muitas riquezas, se entristeceu, porque o seu Deus se apresentou como aquele que era, que supriria todas as suas necessidades, Mamom, o dinheiro. Saiu triste. Os discípulos chegaram e disseram: Senhor, ali atrás o negócio foi sério. Nós queremos fazer uma pergunta para o Senhor. Quem é que pode se salvar? O Senhor fala: olha, dificilmente entrará um rico no reino dos céus. A questão, e nós entendemos pelo contexto, que não é o fato de ter riquezas, possuir riquezas. O fato é ser possuído pelas riquezas. O fato é sermos mordomos e trabalharmos com aquilo que Deus tem nos dado. E apresentarmos a Deus como instrumentos de justiça para abençoar as nossas vidas, sendo a nossa provisão e a do nosso próximo. Ele disse: é impossível. É como o camelo passar pelo fundo de uma agulha um rico entrar no reino dos céus. Aí os teólogos que querem abrir a porta do céu, que é estreita, Inventaram um negócio que diz que tem uma porta em Jerusalém pequenininha. Que o camelo passa, mas passa apertado, mas entra. Ele se rasga todinho, mas entra. Nunca se ouviu na história de Israel essa portinha. O Senhor Jesus disse que é impossível. E Pedro exclamou dizendo, e como nós faremos? Como isso pode ser? E é tão fato que a verdade era impossível que ele perguntou, e quem é que pode se salvar então? O Senhor Jesus diz, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Ele veio buscar o pobre e o rico. Ele veio buscar o seu povo, a sua geração, os seus eleitos. Mais adiante, chegando e aproximando-se de Jericó, ele vê dois cegos, pobres, à beira do caminho, necessitados, clamando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a Bíblia diz que Jesus parando, chamou-os e os curou. E quando eles foram curados, a Bíblia diz que eles seguiram a Jesus, glorificando a Deus. Capítulo de número 19, adentramos numa realidade que Jesus já atravessava Jericó. Era a caminhada final de Cristo. Estava indo para o Gólgota. Estava indo para o Calvário. A graça de Deus estava caminhando para a cruz. Mas aonde a graça passa, a graça de Deus, coisas maravilhosas acontecem. O pobre foi resgatado. E agora apresenta-se diante dele uma multidão passando, atravessando Jericó. Um homem chamado Zaqueu. E a Bíblia fala que ele era o maioral. Ele já era rico. Ou seja, ele era, nesse pedido está aqui não, mas era quase o secretário da Receita Federal. O cara era, né, a Coca-Cola da Palestina. Ele tinha moral, mas era um anão. Pequeno. Mas carente da graça de Deus. A riqueza revestiu seu corpo, mas a sua alma estava nua. A riqueza poderia comprar uma pousada, uma comida, algo bom e maravilhoso, mas não lhe garantia a entrada nos céus. Porque só quem carimba um passaporte para qualquer homem ou mulher entrar no céu é o sangue de Jesus Cristo. Ele ouviu falar de Jesus. Que Jesus passava. A Bíblia fala e usa o verbo procurou, ou seja, procurava ver a Jesus Cristo. Mas a multidão apertava. Não tinha como. E olha, irmãos, nós perdemos muito alguns contextos bíblicos, porque a gente assiste muitos filmes do Senhor Jesus, ou filmes bíblicos, e apresenta uns galegão bonitão, de 2 metros de altura, do olho verde. E o povo da região da Palestina naquela época não era desse jeito não, queridão. Essa é a visão europanizada, né, da perspectiva bíblica. Mas a altura naquela época era 1,60. 1,65 no máximo. Aí já pensa, a Bíblia fala que ele era pequeno. Aí você tira os seus 1,45, estourando 1,50. Já pensou um homem rico, no meio da multidão, no meio das pernas, ali querendo olhar o Senhor. Cadê ele? Cadê? Mas não conseguia. E a Bíblia diz que ele procurava ver quem era. Então dá a entender que ele não tinha visto o Senhor no momento anterior. E ele busca de forma zelosa. A palavra procurava aqui, ela tem a raiz do verbo zelar, algo zeloso, algo que você procura de forma zelosa. Forma, assim, forte. É, zeloso. Só que ele não conseguiu. O que foi que ele fez? Correu. Porque lembrou que tinha um sicômoro lá, em algum lugar na caminhada. Sicômoro é quase igual. Você lembra de um pé de seriguela? Isso é difícil, né? Mas um pé de seriguela, basicamente, é próximo a um sicômoro, né? Ele não é tão alto, mas também não é arrastado no chão. Então, dá uma possibilidade dele subir, que era anão, baixinho. Já pensou, irmãos? Baixinho, pequeno, correu. Pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega. Porque ele queria ver o Senhor. E ele subiu, imagine, um homem desse tamanho, rico, maioral dos publicanos. um nanico, pulando para se atrepar no galho lá, quero subir, quero subir. Imagine a luta desse homem. E o povo, publicano, porque naquela época o publicano, o cobrador de impostos para a nação judaica, era o traidor. Quando ele passava, cuspia-se no chão. Traidor. Era escarnecido pela profissão. E as pessoas vendo aquilo, com certeza, ele foi zombado. Mas ele tinha um propósito. Ele tinha um foco. Ver Jesus. Subiu. A Bíblia diz no verso de número 5, quando Jesus chegou àquele lugar onde ele estava, olhando para cima, o chamou Zaqueu. É interessante que o Senhor conhecia Zaqueu. Zaqueu não conhecia o Senhor, mas o Senhor conhecia Zaqueu. E ele diz, convém que eu esteja em tua casa hoje. E essa palavra convém significa, está determinado, Zaqueu. Existe um plano, Zaqueu, que você não conhece profundamente, mas eu conheço, e é extremamente necessário estar em tua casa hoje. E a Bíblia diz que ele desceu depressa, alegre, e o recebeu. Banquete, comida, alegria. Mas os religiosos da época murmuravam. Olha aí, se diz ser profeta, recebendo pecadores em sua residência. Recebendo pecadores para comer com eles, perdão, estar com eles. Porque para os judeus da época, estar próximo de pecadores já era um pecado para eles, porque eles eram a raça eleita, santa, intocável da época. E eles menosprezavam, julgavam aqueles que não tinham a mesma conduta religiosa que eles estabeleceram. Todavia, Zaqueu levanta-se e diz, Senhor, eu quero dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu tiver defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus disse, hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Nós aprendemos com esse texto uma realidade que eu quero destrinchar aqui em alguns pontos sobre o caminhar da graça. Quando a graça caminha, no meio da multidão, vidas são tocadas. Enquanto eu prego, eu oro em meu coração para que a graça caminhe em sua alma e você, como Zaqueu, possa procurar, correr e se esforçar para ter um encontro com o Senhor essa noite. Primeira coisa que Zaqueu fez, ele procurou aquilo que nós tratamos aqui. Ele buscou, ele colocou como meta para a sua vida, eu preciso me encontrar com ele. Eu preciso ter um encontro com ele. Eu sou uma pessoa importante, eu sou o maioral dos publicanos. Eu sou rico, mas ele é mais rico do que eu. Ele é mais maioral do que eu e eu consigo perceber isso, eu preciso vê-lo. Porque é tão certo, irmãos, que ele tinha esse desejo em sua alma, em seu coração, que quando o Senhor teve um encontro com ele, o Senhor não o repreendeu, ao contrário, o chamou. Dá a entender, então, pelo contexto e pelos outros versículos, que Zaqueu anelava pelo Senhor Jesus. As riquezas e as posições que a vida pode nos oferecer não são base e nem tampouco uma cama em que possamos deitar de forma tranquila. Somente nos braços do Eterno nós descansaremos. Somente nos braços do Senhor Jesus Cristo nós encontraremos paz. Somente nas mãos do Deus Todo-Poderoso a nossa alma descansará. E Zaqueu, sabendo dessa realidade da sua alma, ele o busca. A Bíblia nos ensina uma profecia lá no livro do profeta Jeremias, destinada à nação de Israel, todavia aplicada a nós, porque nós encontramos esses versos também no Novo Testamento, quando diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O Senhor Jesus incentiva-nos a orar, dizendo, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Mas como é que você quer encontrar se você não busca? Como você quer que Deus abra as portas se você não bate? Como você será ouvido se não clamar? Que nessa noite, de forma desesperada, porque aqui não é palestra motivacional não, viu? Aqui é o evangelho, aqui é consequência eterna, a sua alma está em jogo. A minha vida, minha alma, e sua alma, sua vida, está aqui diante do tribunal das escrituras. Corra! Busque ao Senhor Jesus Cristo, para que a sua alma tenha paz, para que a sua alma tenha alegria do céu. Amém? Busque, porque Zaqueu buscou. Segunda coisa que Zaqueu fez, ele correu. E eu ilustrei um pouco. Já pensou? Como é feio, né? Correr de um homem todo elegante, que é rico, né? O povo rico é mais fino, né? Às vezes não corre, né? Desfila, às vezes, né? O povo é rico demais, né? É muito granfino demais, aí, entendeu? Não pode. Uma irmã, um tempo atrás, estava num culto abençoado, e era o pastor Rossi que estava pregando. E o fogo caindo, aquele negócio tremendo. E a irmã, no final do culto, conversamos e tal, ela disse, nossa, mas que palavra. Ela, nossa, quase que eu chorei. Mas eu não chorei porque ia borrar o meu lápis, eu me segurei. E eu falei, meu Deus, irmã, borra esse negócio. Limpa depois, mas como é o nome? A fineza da pessoa não permite. O que, é que vão pensar de mim? Vão pensar que eu estou em pecado, que eu não entreguei o dízimo, que eu não sou fiel. O que, é que vão pensar de mim? Ei, disse o Senhor Jesus para os sacerdotes do tempo do profeta Joel. Não rasgai as vossas vestes, rasgai o vosso coração diante de mim, diz o Senhor. Chora pelo filme, chora pela novela, chora por tudo, mas quando está na igreja, é seco, cru, coração gélido. Não tem um esforço. Zaqueu não se importou com a posição que ele era, a posição, a riqueza que ele tinha. O negócio dele era com Deus, era ele o eterno. Aqui, essa noite, você está diante do eterno. Você está diante de Deus. Você está diante daquele que te criou, te formou, te resgatou, te redimiu, te comprou e te levará para as mansões celestiais. Ele é seu Deus, ele é seu Pai. Chega de estabelecermos e princípios tão secos e aquém dessa realidade que Deus busca em nós. Muitas vezes Deus usa tais coisas para nos humilhar. Porque Deus não gosta de crente mimado. Crente bicudo. Deus fala não, fica com bico. Não é o que você quer, é o que Deus quer. Não é a sua posição, é a dele. Ele era o rei do universo. Ele andou nas ruas de Jerusalém. Não tinha um carro, não tinha... Não, até o jumento, pessoal, bobo da teologia da prosperidade. Mas o jumento naquela época era um Cadillac. Mas olha a ignorância como é que fica. E as carruagens da época. E os finos cavalos. De momento é coisa chique, irmão. É coisa do Ceará, é coisa linda. Mas nesse contexto tinha coisas mais grandiosas. Aí os caras querendo aloprar o texto, desrespeitar a escritura. Apresenta esse caminho. Ei, escute. Deus está preocupado. Isso humanamente falando, porque Deus não se preocupa, tá bom? Os teólogos de plantão, Deus está preocupado com a sua alma. Deus não está preocupado primordialmente com a sua estética, não. Porque se ele quiser, ele quebra o seu rosto em 10 pedaços. Porque ele é Deus. Porque tudo passa. O Senhor Jesus disse, a carne para nada presta. As poses, tudo aqui é passageiro. Nós caminhamos na terra, mas caminhamos em direção à eternidade, irmãos. Nós precisamos entender que o que temos e o que somos vem dele. E tudo que ele nos deu é para servirmos a ele com mais excelência. É para nós nos despojarmos do nosso eu, do nosso ego, e entendermos que aquele que é o dono do universo veio à terra. Zaqueu correu e subiu no sicômoro para chamar a atenção de Jesus. Jesus desceu do céu e veio à terra para chamar a tua atenção, para morrer por você na cruz e para dizer, ei, ei, e João Batista também disse, ei, ei, ei, ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos correr a caminhada cristã? Vamos correr em direção ao nosso alvo, que é Cristo Senhor? Meus irmãos, eu aprendi uma coisa. Deus nos concede tudo. Mas depois que você aprendeu a renunciar a tudo. E tudo que você tiver será para a glória do nome dele. Antes de nós chegarmos aqui na igreja, nós fizemos algumas viagens missionárias no Brasil e eu passei por uma terra muito abençoada, Paracatu. E nós chegamos numa casa e eu não conhecia muitas pessoas lá. E a irmã foi distribuindo os colchões e eu fiquei sem colchão. Parece uma sorte, né? Logo o pretinho fica sem colchão, né? Eu falei, eu não vou murmurar não, Senhor. Não vou não. Entendeu? Eu vou ficar aqui no óleo. Não vou murmurar não. Mas eu pensei em murmurar, irmãos. Eu olhei para o teto, aquele chão frio, duro. Braço dormente, que ia para um lado, ia para o outro. E os braços ficando tudo dormente. No dia seguinte, uma irmã chega. E nós somos apresentados a essa irmã. E ela separou um amigo, por nome Júnior, e a minha vida disse, eu quero levar vocês lá para a minha casa, quero cuidar de vocês. Meu pai é crente, nossa família é crente, nós queremos servir aos missionários, aos servos de Deus, irmãos do céu. Irmã, a casa dessa irmã, acho que era esse quarteirão todinho aqui. Eu fiquei com um quarto, reverendo, uma camona de casal só para mim, e um frigobar. Sabe com o que dentro? Bolacha recheada. Ó. E eu disse, Deus, o Senhor é maravilhoso. Porque uma noite eu estava no chão gélido. Mas no outro eu estava usufruindo de algo que Deus deu para os seus filhos, para abençoar os seus filhos. E a generosidade daquela irmã alcançou a nossa alma. E muitas vezes nós precisamos entender que não é a posição, não é o dinheiro que traz segurança para a sua vida. Quem traz segurança para a sua vida, estabilidade para a sua alma, é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Desça do pedestal essa noite e corra para os pés do Senhor. Amém? Segunda coisa, terceira coisa que Zaqueu fez foi, ele subiu, ou seja, há um esforço. A gente às vezes a gente não consegue entender algumas coisas. Nós temos uma teologia saudável, reformada, mas às vezes nós caímos num erro. Quando a gente fala essa palavra esforço, o povo já buzina. Já acende o alarme, né? Irmãos, nós somos chamados, e a Bíblia nos ensina isso. E o próprio apóstolo Pedro, entre outros apóstolos, incentiva-nos a buscar. A usarmos todos os meios possíveis para crescermos em graça e em conhecimento. E nos esforçarmos de tal modo para que Cristo seja glorificado na nossa vida. Na leitura de bons livros, na leitura da Sagrada Escritura, na devoção semanal junto com a igreja, nos cultos, nos serviços espirituais, nos grupos familiares, na sua residência. Use os meios cabíveis e que estão ao teu alcance e apresente esses meios para a edificação da sua alma, crente. Hoje, se você tirar um celular da mão de um crente, ele dá convulsão. Ele entra num processo, como é o nome? Abstinência. Ele começa a tremer se não dá o celular para ele. Mas não é por questões devocionais. É porque tem que estar online para o que está acontecendo. Os grupos estão bombando. E eu preciso saber. E às vezes nós ficamos assim, caraca, não tem Wi-Fi aqui. Vamos para outra loja ali, que a gente lança lá, que tem Wi-Fi lá. Não é nem mais a comida, se tem Wi-Fi. Ei, nós somos chamados a estarmos conectados com o Senhor. E precisamos usar os meios pelos quais Deus nos concedeu para sermos abençoados e apresentarmos esses meios para a glória de Deus. Antes de nós sairmos aqui, nós conhecemos uma igreja no estado da Virgínia, uma igreja presbiteriana, fiel às Escrituras, porque lá o negócio está difícil. E nós encontramos uma que era fiel às Escrituras no estado da Virgínia. E nós fizemos essa pesquisa pela internet aqui. E quando chegamos nessa igreja lá, falei, pastor, eu te conheci na internet lá no Brasil. Ele ficou admirado e alegre. E falou, alcançou os brasileiros? Ele está alcançando, estou aqui. Então são coisas que você tem que usar para o crescimento. Ei, uma roupa que você utiliza ou qualquer coisa que Deus te deu, não é para a sua glória, é para a glória de Deus. Reverendo pregou aqui nesse culto, o culto que antecedeu de 5:30, sobre a nossa devoção, a nossa colocarmos Deus em primeiro lugar, a forma que vivemos, a forma que vestimos, tudo tem que ser para a glória de Deus. Se queremos ser verdadeiramente crentes reformados, precisamos viver, não precisamos citar, precisamos viver e citar. A ordem altera os fatores. Nós precisamos viver. A frase que diz, somente a glória de Deus, ou somente viveremos para a glória de Deus. Como está a sua vida? Você tem vivido para a glória de Deus? Ou você só pensa em si mesmo? Ei, o teu Senhor veio ao mundo, não para ser servido, mas para dar a vida dele, para servir aos outros e dar a vida dele em resgate de muitos. Não seja diferente. A vida é passageira. Ela passa rapidinho. Um dia eu tinha 15 anos, estou quase com 30. E vai, vai, vai. Ô, reverendo. Então, a vida está passando. Um dia você correr atrás da bola, já não consegue mais, só fica no videogame, porque não dá mais para correr. Então, você tem que saber, a sua vida é rápida, a nossa vida passa muito rápido. Vivamos para a glória de Deus. E quando nós obedecemos, porque nós precisamos entender, e é célebre essa frase, Deus decretou os meios para alcançarmos determinados fins. Qual o meio pelo qual Deus decretou para que ele ouça a nossa voz? A oração por meio de Cristo. Então, meu nego, se não orar, o que você quer? Hã? Quando Zaqueu buscou, procurou e se esforçou, Jesus olhou para ele. Daniel orou 21 dias. Esse negócio de campanha de 21 dias não quer dizer que é para orar 21 dias. Se Deus respondesse Daniel no 40º dia, ele teria perseverado em oração. Mas aprove a Deus no 21º dia atender e responder a oração de Daniel. Isso não é para estabelecer campanha de 21 dias de oração, não. Isso não existe, não, viu? Fosse para orar o ano todo, Daniel tinha orado, até Deus responder. Então nós precisamos entender que se colocarmos em prática aquilo que nós acreditamos, Deus fará coisas grandiosas. Hudson Taylor dizia, né, pastor? Quando o homem trabalha, o homem trabalha. Mas quando o homem ora, Jesus parou, olhou e disse, Zaqueu, já pensou, irmão, a cena? O cara já pensou, vamos lá, sei lá, o Michel Temer aí, um presidente, cima trepado no muro aí, querendo olhar Jesus, imagina a cena. O cara era moral, o cara era gente importante. Imagine qualquer autoridade política ou qualquer autoridade aqui do Brasil. Imagine, cima de um pé, de um poste aí gritando. Que bicho é doido, é louco. Os outros, rapaz, o cara perdeu a estribeira mesmo. O cara fino, olha, tá vendo? Como é a loucura. Ei, a Bíblia diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então seja louco por Cristo. busque o Evangelho, busque Cristo. Ele parou, olhou, disse: Zaqueu, chamou pelo nome, desce depressa, pois me convém pousar em tua casa. Zaqueu fez, agiu por três formas, três verbos que é apresentado nesse contexto, e três coisas o Senhor fez por ele. Primeiro, Jesus olhou para ele. Ei, quando ninguém olhava para você, Jesus olhou para você. Quando ninguém mais acreditava em você e te jogou no lixo, na lama do pecado, ele dos mais altos céus, ou antes da eternidade, de uma forma, de um olhar temporal, ele olhou a sua vida, a sua alma. E ele fez outra coisa, ele falou com Zaqueu. Ele chamou o nome dele. Irmãos, como é gostoso quando alguém fala com a gente, não é verdade? Quando nós temos um conhecido, alguém que lembra do nosso nome, ou fala conosco, isso é tão gostoso. Imagine o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Filho do Deus vivo, aquele que sustenta o universo com a palma da sua mão, olha para um homem rico, maioral dos publicanos, mas carente da graça de Deus, e chama ele pelo nome. Aqueles que desprezavam Zaqueu tiveram que abaixar a crista. Ei, o homem chamou o nome dele. Aquieta aí, meu filho. Desce, porque convém que eu esteja em tua casa. E ele deu uma ordem. E Zaqueu, o que foi que aconteceu? Ele obedeceu. Deus tem te dado ordens? Com certeza. A Escritura é a voz do Eterno para obedecermos. Você tem obedecido? Ou você é só um pesquisador de um laboratório teológico que você procura nuances, prosopopeias teológicas, ou somente admirar a Odisseia Divina? Ou os 24 cânticos da Odisseia Divina? Ei, Evangelho não é um animal a ser dissecado em laboratório. Evangelho é para ser crido e vivido. O Evangelho foi escrito para testemunho das nações que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar os perdidos. Vivamos esse Evangelho, obedeçamos essa palavra, porque o Senhor Jesus, como diz o texto, veio ao mundo para salvar os pecadores. Depois disso, Zaqueu falou: vou colocar em prática. Eu creio, minha vida mudou e eu vou colocar em prática. E agora, darei a metade do meu dinheiro para os pobres. Jesus não disse isso não, viu? Lembra do rico, do jovem rico? Jesus já chegou logo e falou: aloprando, dá tudo, meu filho. Porque a doença, tinha um demônio chamado Mamom no coração daquele jovem. E o altar dele tinha que cair, tinha que quebrar. Mas ele não falou nada para Zaqueu. Simplesmente Zaqueu disse: olha, eu vou dar a metade. Você percebeu? Não precisou ele dar tudo, mas ele foi generoso. Ele foi amoroso. O fato de ser amoroso, de ser generoso, de não ser miserável. Porque tem gente que é miserável demais para Deus. Há um tempo atrás, o irmão foi dar um dízimo. E eu fui pegar o recibo dele. E à época, eu me lembro que o salário era R$ 397. E o irmão deu... E disse: irmão, me traz o troco, viu? Vai sobrar R$ 2 aqui, você me traz o troco, viu? Eu falei: meu Deus, como o cara é miserável. Nem pra Deus tu arredonda, bicho. Brincadeira. O cara pedindo o troco do dízimo, velho. É triste, irmão. Tem gente que é miserável demais. Não, pastor, já deu o dízimo, viu? Pelo amor de Deus. Não é generoso. Ei, nós queremos ser uma igreja viva, verdadeiramente. Nós precisamos entender que nesse aspecto, viu, irmão? Muito cuidado. Nós precisamos ser liberais. Porque Deus é liberal nesse aspecto. Ele ajuda até o ímpio. A Bíblia diz que o sol nasce sobre justos e injustos. Deus dá de comer para o justo e para o injusto, porque Ele é amor. E no aspecto de ajudar, os irmãos, nós estamos tão assim, sabe por quê? Porque nós temos, infelizmente, ainda essa segurança, como se fosse o colete, a prova de problemas. Ter dinheiro, estou protegido. Ó. Coletezão aqui do BOP financeiro, estou protegido. Ei, quem protege a sua vida é Deus. Seja generoso, como Zaqueu foi, porque foi um reflexo da salvação da alma dele. Alguns comentaristas meus, um pouco mais salgados, eles diziam: não, Zaqueu só falou isso. Porque eles começaram a murmurar lá, os fariseus. E ele querendo fazer o meio de campo, que era político, rei dos maiorais, então, ei, peraí, eu vou dar dinheiro aqui para todo mundo, então vamos resolver essa confusão aqui. Ei! E eu acho lindo como é bom analisarmos a Bíblia. O verbo que é usado aqui quando Zaqueu fala, resolvo dar, esse verbo, na língua grega, é um verbo que denota uma... é dar algo a alguém de livre, espontânea vontade, de coração. Ou seja, é livre de qualquer pressão externa. É algo que nasceu em sua alma. Isso só aconteceu porque a alma dele foi renovada. O coração dele foi transformado. O coração de pedra foi tirado e Deus colocou um coração de carne. Uma vida nova Deus o deu naquele momento. Ele já era nova criatura em Cristo. Porque como disse Tiago, ei, você diz que tem fé? Pois me mostre as tuas obras, porque eu mostro a minha fé através das minhas obras. Nós precisamos entender e não cairmos nesse erro dessas duas realidades. As duas realidades caminham juntas. Obras e fé, fé e obras. E para finalizarmos, irmãos, vem a palavra categórica do Senhor. Porque quando Jesus fala, está falado. O homem quando fala, está falido, mas Jesus fala, está falado. Para qualquer tititita aí no meio da multidão, hoje houve salvação nessa casa. Ou seja, ratificando a palavra dele. Ele não está fazendo isso para agradar vocês, não. Ele foi salvo. E ainda fala, ó, e foi pela fé, não foi pelas obras, porque ele é filho de Abraão, o pai da fé. Aí Jesus puxa Abraão, que é o pai da fé, representando aqueles que creem, mas Abraão tentou sacrificar a Deus. Não, eu já sei. Agora eu sei que tu temos a Deus. Para confirmar assim, verdadeiramente, que ele não foi salvo por obras, mas pela fé, que é fruto de um novo coração, da ação do Espírito Santo. Tudo isso porque o Filho do Homem veio salvar, veio buscar e salvar o perdido. Ele veio, ele nos resgatou, ele nos salvou. Que nessa noite você caminhe em direção da cruz. Possa de fato reconhecer que você é carente da graça e da glória de Deus. Para que Deus derrame sobre a sua vida as mais ricas bênçãos espirituais. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.